Alice Caroline também fala de amor. Agradecimento, Lanx Produções. Alicia, meu amor, beijo. De sorriso largo você vem chegando, de escudo baixo vou me entregando, e na doçura desse olhar posso lhe perguntar: